Se bem que uma vida é pouco pra quem quer ser eterno. Se bem que uma vida de louco te leva pro inferno. A corrida teu pode é tão longa, eu ouço o relógio que zomba. Cuidado com o padre, cê sabe que todo relógio é uma bomba. Tic tac, piripaque, tipo big pack. No labirinto do destino andei em zigue-zague. Contra cronos pra mostrar como somos. Alguma coisa mais do que simples cromossomos. Mais virtudes, lei da vida, Maktub. Lanço meu barco ao vento, eu deixo que o mar me julgue. Minha vocação, até tarde no drama. Coração na linha, eletrocardiograma. Pra não deixar a ampulheta se quebrar. Me traga mais areia pro meu tempo não passar. Pior é que eu ainda nem sei onde vou chegar. Vivo perdido pra ver se o tempo desiste de me achar. Barras, rompo todos como grilhões. Encaro a barra de não me sentir só entre bilhões. Somos todos um só, os caminhos são vários. A batalha diária de achar um itinerário. Achar seu norte entre dois polos. Enxergar aquilo que vê o olho de Horus. Ampulheta vira, o tempo escorre. No outro lado do universo uma estrela morre. E um pedaço seu morre também. Uma vida nova nasce também. Energia é matéria da matéria. Energia renasce no princípio o som. Depois veio o resto. Presto num passe de mágica. Tá explicado o manifesto. Tensão e relaxamento. Inspira, respira. Dois lados de uma moeda. Negativo e positivo. Ninguém sabe como o cosmos conspira. E eu corro contra o relógio enquanto o mundo gira.